eu passei no teu prédio. Mandou dizer que não está. O que foi que eu te fiz? Pode me contar. Se fiz algo errado, você tem que me explicar. Olha essa mensagem que vou lhe mandar. Na frente do seu prédio tem aquele bar. Enquanto você não aparecer, é lá que eu vou morar. Ei, dono do bar, pega uma cerveja, vamos conversar. Essa mulher me deve explicação. Hoje eu vou beber até cair no chão. Ela não vinha falar comigo, eu vou beber até parar meu coração. A rocha aqui é gostoso. Só curtir o Brasil. Márcio Sal, isso sim é a rocha. Essa mensagem que vou lhe mandar. Na frente do seu prédio tem aquele bar. Enquanto você não aparecer, é lá que eu vou morar. Ei, dono do bar, pegue uma cerveja, vamos conversar. Essa mulher me deve explicação. Hoje eu vou beber até cair no chão. Ela não vinha falar comigo, eu vou beber até parar meu coração. Ei, dono do bar, pegue uma cerveja, vamos conversar. Essa mulher me deve explicação. Hoje eu vou beber até cair no chão. Se ela não vinha falar comigo, eu vou beber até parar meu coração. Márcio Sal, isso sim é a